Ribrina de Pombal, no Estadão da Bahia. A todos vocês, amigos, Rádio Canabrava FM, meu amigo Lulu Bahia, sempre interagindo comigo. A todos vocês da equipe aí, muito obrigado, viu? Rádio Canabrava FM, em Ribrina do Pombal, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Daqui a pouco eu vou mandar um alô. Aí também o nosso amigo diretor Paulo Gomes, né? Ô Paulo Gomes, obrigado pela parceria, viu? Os nossos locutores, o Valtênis de Moraes, o Jadson Santos, meu amigo Murilo Jones, e meu amigo Lulu Bahia, né? A todos vocês, muito obrigado, viu? A todos os ouvintes da Rádio Canabrava FM, em Ribrina do Pombal, no Estadão da Bahia. Obrigado pela parceria, tá bom? Quem canta bonito agora, J. Neves, O Avião. Thank you. muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, a minha querida Carla Souza, em Rubim, Minas Gerais. Ô Carla Souza, um beijo pra você, viu? Sempre interagindo comigo lá no Facebook, diz que adora ouvir o Mundo Sertanejo. Muito obrigado a todos pelo carinho aí, viu? De Rubim, Minas Gerais, todo mundo ouvindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado. A minha querida Natália Paiva. Ô Natália Paiva, em Bom Jesus, Goiás, ouvindo o nosso programa pela Rádio Alvorecer FM. Um abraço a todos da equipe da Rádio Alvorecer FM. Ô Vitória, um beijo pra você aí, viu? A todos os nossos ouvintes, Vicky Rodrigues, ouvindo o programa sempre com a sua mamãe. É um beijo pra sua mamãe também, viu, Vicky Rodrigues? A todos vocês aí de Bom Jesus, Goiás. Um abraço, muito obrigado a todos da equipe da Rádio Alvorecer FM. Um abraço aos nossos amigos de Piranhas. Piranhas está de Goiás, meu amigo Jota Oliveira, a todos vocês amigos da Satélite FM, um abraço carinhoso, nosso querido amigo prefeito André Ariza, a minha querida Sirlene Vaz, todos vocês, muito obrigado pelo carinho aí da audiência, tá bom? Quadro Ao Som da Viola traz pra vocês hoje Berlim e Carlos Royce, Canoa Velha. Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores.

Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha. Um abraço, meu amigo Aldinei Pereira, Rádio VG FM, em Vargem Grande do Rio Pardo, né? A audiência é muito grande aí todos os dias, às 18 horas. VG FM, nossa parceira. Ô Aldinei Pereira, um abraço a você, a todos da equipe da VG FM. A minha querida Erquivontânia Melo. Erquivontânia Melo reclamou lá no Facebook porque eu não mandei mais alô pra ela. Olha, tá dado o alô pra você, viu? Erquivontânia Melo, a todos vocês, amigos ouvintes da VG FM, em Vargem Grande do Rio Pardo, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, meu amigo João Maria Silva, em São João dos Pinhais. São José dos Pinhais, aí no Paraná, também nós temos audiência muito grande, viu? Um abraço, João Maria, a todos vocês aí de São José dos Pinhais, no Estadão do Paraná. Vamos aí até os nossos amigos da Rádio Canoa Grande FM, meu amigo Ricardo Silva, de Guaraçu, aí no Estadão do Paraná. Ricardo Silva, todos vocês amigos da Alfa Plast, todos os nossos ouvintes aí da Rádio Canoa Grande FM, aí de Guaraçu, no Estadão do Paraná. Ainda em Curitiba, nós temos aí a Rádio Guarituba Mais exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês aí, amigos do Estadão do Paraná. Jadson cantam, jeitinho carinhoso. Como esquecer o beijo que você me deu? Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Esquecer um beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Um abraço aos amigos da Rádio Web RCW. Um abraço a todos vocês exibindo o nosso programa. Meu amigo Valdo Ramos dos Santos, em Paracatu, Minas Gerais, exibindo o nosso programa. Um abraço, viu? A todos vocês, amigos de Paracatu. Meu amigo Valdo Ramos, dos Santos e todos vocês amigos de Paracatu ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço. Ah, são meus conterrâneos, né? Eu sou natural de Unaí, cidade vizinha Paracatu, né? Em Unaí nós temos audiência muito grande também. Em todo o Brasil, graças a Deus, Mundo Sertanejo, são milhões de ouvintes diários. Eu fico muito feliz com isso, né? Eu tenho milhões e milhões de amigos pelo Brasil inteiro, graças a Deus, né? E cada dia novos amigos. Isso é bom demais! Bruno e Marlon cantam Short Vermelho. Tirar você da minha vida, mas não tem jeito não. Coloquei um outro alguém em seu lugar, foi pura ilusão. Não vou mais tentar te esquecer, eu não. Eu vou brigar, é pra ganhar seu coração. E levo seu corpo bonito em frente ao espelho, sua pele bronzeada, molhada, seu short vermelho. Não dá pra esquecer. E lembro sua roupa amassada jogada no chão, com a canção do silêncio na paz ouço seu coração. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. Não consigo te esquecer, não dá. Pele bronzeada, molhada, seu short vermelho. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão, com a canção do silêncio na paz, ouço seu coração. Não dá pra esquecer, não dá. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Oi, meu amigo Antônio Januário, coordenador. A minha coordenadora Mônica Vanazzi, os amigos aí da 104 FM de Humaitá, no Estadão do Amazonas. Programa todos os dias, às 18 horas, há 8 anos no ar, fazendo muito sucesso. Parabéns, Antônio Januário, todos da equipe da 104 FM de Humaitá. Nós temos uma audiência muito grande aí em Humaitá, no Estadão do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Gilmar Garcia, Rádio Liberdade FM, exibindo nosso programa. E também Rádio Web Jovem Garcia, em Condeúba, aí no Estadão da Bahia, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Audiência muito grande em Condeúba e no Estadão da Bahia. Também aí em Vila Bahia, Mata Verde, Encruzilhada. Todo mundo ouvindo nosso programa através da Rádio Talismã FM. Meu amigo Rubens Gomes, todos da equipe da Talismã FM, muito obrigado pelo carinho de vocês.

Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Impacto FM em Biporã, no Paraná, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço aos amigos da Rádio Capivari FM em Abadiânia, Estadão de Goiás, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço o Oliel, Anitta Oliveira, o Bideco, o João Camargo, o Macaiver, o Ronaldo, a todos vocês. E claro, nossos ouvintes maravilhosos, né? A Deise Cristina, o Pablo, a Joelma Silva, o Juraci Pereira, a Cida Vieira, São da Paula Araújo Calçados aí, viu? De Abadiânia. Um abraço a todos vocês ouvintes, um beijo no coração de todo mundo, viu? A Elzinha Santana, em Adurtina, na Bahia, também ligada no nosso programa. Minha querida Caroline Figueiredo, em Humaitá, no Estadão do Amazonas, muito obrigado, viu, a todos vocês, pelo carinho. A Lúcia Simão, sempre comigo no Facebook, São Sebastião da Vargem Alegre, Rádio Tribuna FM, exibindo o nosso programa. Fábio Vieira, Jorge Vieira, meu amigo Fauri Oliveira, um abraço a todos vocês, locutores da Rádio Tribuna FM, claro, todos da equipe, né? Muito obrigado pelo carinho, pela parceria e, claro, audiência muito grande aí em São Sebastião da Vargem Alegre, Estadão de Minas Gerais. Vamos em frente, quem canta bonito agora, Caio Delu, Moranguinho do Nordeste. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Os teus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou o sonhador. Me diga o que ela significa pra mim. Tu sabes, não existe, sou cabra da peste. A pensar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Apesar de colher as batatas da terra, como essa mulher eu vou até pra guerra.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.